Já que eu não tenho direito a nada, mas playboy, playboy, sente o poder da rajada. Tá olhando com nojo, playboy, filho da puta. Chegou a minha hora, eu falo, você escuta. Vou abrir sua cabeça pra enviar informação. Vou usar um machado de conscientização. Você se acha o rei do mundo dentro do seu Audi. Altos plano, várias vadia. Rolê no shopping, fala mal do meu rap. Minha ideologia não entende. Tem medo de mim, diz que eu não sou gente. Mas o sangue ainda quente que escorre do meu verso. Não, não visa lucro, não quer sucesso. É o grito por justiça da favela, o manifesto. Eu rimo a liberdade pro ladrão na cela fria. Que matou não por maldade, sim pelo pão da sua família. O morador de rua estende a mão, você nem liga. O assaltante enfiando a faca na sua barriga. A mídia satanista que esconde a verdade. Apedreja o rap, tenta comprar o hip hop. Empresário lança grife, ilude os irmão. Vende pano de rap, mas não apoia a revolução. Playboy faz projeto que ajuda a favela. Não tem nem noção de como é morar nela. Tira foto, filma, sai beneficiado com a pobreza do pobre. O rico fica milionário. Quanta violência, mas que letra pesada. É assim que você pensa, é assim que você fala. Quer saber como eu me sinto, cuzão? Quer me entender? Segurando o peito, a rajada que eu preparei pra você. Me sinto já queimando no lago de fogo, sendo torturado pelo próprio demônio. Me sinto desnutrido na câmara de gás. Pele e osso vendo na morte e a paz. É como estar no Senegal, aguardando socorro, esperando o alimento que cai do avião da ONU. É assim que eu me sinto, responde sua pergunta. Porque meu rap é violento, tá aí, filho da puta. Sou branco favela, não maquio a verdade. Mais violento que o meu rap é a própria realidade. Então engole essas verdades. Tá assustado, playboy, não conhecia o veneno, o ódio que eu pago no meu dia a dia. Você assiste documentário, fica emocionado com a história do cachorro sem dono, abandonado. Mas ignora o pedinte por trás do vidro blindado. E agora quer me convencer a não ser revoltado? Sou pirata que ataca o navio da nobreza. Arrebento o seu portão usando uma truqueza. Abasteço a festa rave pra divertir sua filha. Pra ela vendo crack, maconha e cocaína. Apago a paz do dicionário, escrevo revolução. Cheiro de esgoto, feto morto, não forma um bom cidadão. E vem você me perguntar por que tanta revolta. Se orienta, playboy, veja o mundo à sua volta. Você se preocupa com guerra de americano. Brasil, Vietnã, todos os dias do ano. Contando os cadáveres na beira do abismo. É assim que eu estou, é assim que eu me sinto. Já que eu não tenho direito a nada, mas playboy, playboy, sente o poder da rajada. Me sinto já queimando no lago de fogo, sendo torturado pelo próprio demônio. Me sinto desnutrido na câmara de gás. Pele e osso vendo na morte e a paz. É como estar no Senegal, aguardando socorro, esperando o alimento que cai do avião da ONU. É assim que eu me sinto, responde sua pergunta. Porque meu rap é violento, tá aí, filho da puta. Sou branco favela, não maquio a verdade. Mais violento que o meu rap é a própria realidade. Então engole essas verdades. Tá aí, playboy do caralho, verdade podre no prato que alimenta meu ódio. Que alimenta meu ódio. Eu vou roubar, vou matar, sequestrar, torturar, compor minha sinfonia de ratatata. Vou ignorar o manifesto dos boys de branco na praça. Com a boca pede paz, seus atos geram desgraça. Usa sua bandeira branca pra estancar o sangue do seu pescoço que eu cortei pra roubar seu Mustang. Seu herói de farda tá chorando baleado, vai morrer agonizando na frente do meu barraco. A guerra continua, cada dia prospera, mas não fui eu que coloquei a droga na favela. Sou apenas a consequência do seu egoísmo. Um favelado revoltado apresentando perigo. Então cuidado, burguesia, fique esperto, magnata. O tiro que você deu saiu pela culatra. Tsunami de ira que destrói sua vida. Aqui é branco favela, integrante da quadrilha. Assassino nato, violento, agressivo. Com a Glock na sua boca, decido seu destino. Me torno Deus do ódio pra poder sobreviver. Quero seu dinheiro, seu ouro, não tenho dó de você. patrocinador do extermínio do pobre. Fuma um bag, tá relax, vai chupar meu revólver. Vai saber como eu me sinto, vai gritar, vai chorar quando o projétil de PT sua pele rasgar. O boy só aprende a ter consciência com o crânio na mira da 380. Vai ser tarde demais pra saber como eu me sinto quando você se tornar vítima de um latrocínio. Já que eu não tenho direito a nada, playboy, playboy, sente o poder da rajada. Me sinto já queimando no lago de fogo, sendo torturado pelo próprio demônio. Me sinto desnutrido na câmara de gás, pele e osso vendo na morte e a paz. É como estar no Senegal aguardando socorro, esperando o alimento que cai do avião da ONU. É assim que eu me sinto, responde sua pergunta. Que meu rap é violento, tá aí, filho da puta. Sou branco favela, não maquio a verdade, mas violento que o meu rap é a própria realidade. Então engole essas verdades. É playboy, o muro, a cerca elétrica, a serpentina parece te proteger. A blindagem do seu carro te dá uma sensação de alívio. O condomínio fechado de luxo parece um lugar seguro, mas infelizmente todo o seu investimento em segurança não é o suficiente. A morte te assombra e a revolta te cerca por todos os lados. Mas cedo ou mais tarde, você vai saber, playboy. É assim que eu me sinto.